com meu olhar subjetivo, subjetivo. Já tá dando até vergonha de falar há quanto tempo canto rap, mas cada nova track é uma prece. E para cada pergunta que é feita sobre o que faço, eu sinto lá no fundo um sarcasmo. Vejo um riso de canto de boca pela frustração. Só que essa busca impulsa minha pulsação. Eros e Tânatos para a manutenção do equilíbrio requerido para o pensamento são. Porque sempre há quem diga alguma coisa para te causar feridas. Conselho não é bom, principalmente se quem tenta ajudar não faz ideia do que tu tá fazendo aqui. Só que assim, eles acham que existe um padrão para a felicidade, mas padrão é minha cara. Quero sim me afastar da agitação, pois viver pelo dinheiro é morrer de coração. Eu tive uma chance pra fazer meus pais se orgulhar, mas tô vivo, mas tô vivo. E como eu posso explicar, fazer tu ver com meu olhar subjetivo, subjetivo. Porque ninguém conhece teu coração como Deus, ninguém conhece meu coração como eu. Porque ninguém conhece teu coração como Deus, ninguém conhece meu coração como eu. Eu sigo sendo sempre eu mesmo. Luta pelo que se acredita, é o que tá tendo. E eu sigo sendo sempre eu mesmo. E não interessa o que tá tendo, eu sigo sendo. Porque seria ilusoriamente doce que todos entendessem todas as alheias dores e se importassem mais com exercer seu dom, em vez de ler as notícias da imprensa marrom. Entre tanta postagem, muita coisa irritante, fecho os olhos pra ver o que é mais importante. Trabalhando a introspecção para que eu me entenda e não escolha o que uma propaganda recomenda. Pois a experiência é como uma antena a me guiar para qual lado devo andar. Anseios diferentes, pastores e ovelhas, só entende quem tomou a pílula vermelha. Pois a realidade é forjada e virtual em cima de um sensacionalismo boçal, motivo pelo qual o mundo jaz no mal, padronizando o individual. Eu tive uma chance pra fazer meus pais se orgulhar, mas tô vivo, mas tô vivo. E como eu posso explicar, fazer tu ver com meu olhar subjetivo, subjetivo. Porque ninguém conhece teu coração como Deus, ninguém conhece meu coração como eu. Porque ninguém conhece teu coração como Deus, ninguém conhece meu coração como eu. Eu sigo sendo sempre eu mesmo. Luta pelo que se acredita, é o que tá tendo. E eu sigo sendo sempre eu mesmo. E não interessa o que tá tendo, eu sigo sendo.